do que ontem. Eu tô melhor do que ontem. Brilhantinha, ganha bem, brilhando de monte. Melhor do que ontem. Eu tô melhor do que ontem. Isso, meu baby. Me sinto gelado igual vento no céu. Voando igual pipa no sol do sertão. Meu drip molha as ruas e zago nas nuvens. Elevei o cosmo em outra dimensão. Melhor do que ontem, eu tô melhor do que ontem. Brilho na chain, a grana vem brilhando de monte. Melhor do que ontem, eu tô melhor do que ontem. Brilho na chain, a grana vem brilhando de monte. Isso nunca muda, nós na correria pra vir melhoria. Claro, quero tudo do melhor pra mim. Ganhar tudo em euro, gasta onde eu vim. Todos sabem que nós tá em outro drip. Alguns deles só querem status de crime. Não é pela aparência que isso define. Só quero tudo que tem nessas vitrines. Jogo o jogo e que se for dos comédia. Paga simpatia querendo fazer uma média. Você tá atrasado, mano, eu levo isso a sério. Apenas no cap, no cap, no cap é dinheiro que eu quero. Eu já tô cansado de todo esse corre. Caralho, meus amigos tão tudo preso. É a última carga que tem no estoque. Depois disso tudo eu vejo no trap. Uma placa da Poli e um mic da Nima. Debaixo do banco, pedindo na reserva. Investe uma parte do lucro estético. Meus mano brilhando, os donos de tudo isso aqui. Eu tô melhor do que ontem, já disse. É o drip do ano no ano da hit. Chuva de dinheiro, fumando rachixe. Minha família é bem a melhor coisa que existe. Hit machine fazendo bem mais do que grana. Fazemos ponte de milhões. Hit machine fazendo bem mais do que grana. Fazemos ponte de milhões. Olha o que nós traz, pergunta como faz. Coisas imortais com coisas ilegais. Eu ando com a minha gang onde você não vai. Proteção dobrada no banco de trás. Tá metendo bronca, pensa que eu não sei. Mano, a vida cobra é foda, eu te avisei. Mesmo sendo cobra, nunca te pisei. Olhando minhas notas, não vê o que eu passei. Respira a incerteza. Pra mim traz clareza com as cartas na mesa. Deus em minha defesa. Tranquilo, sem pressa. Tô pagando preço. Sucesso ou sossego. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro sujo, dinheiro sujo. Qual preço que se paga pelo dinheiro sujo? Hater de escudo, laser no escuro. O tempo não para, eu paro até que de longe. Queimando mais um, olha nessa pulsa. Sei como se molha se eu pego o impulso. Meu sangue azul, seu bonde tá puto. Ouvindo minha voz ecoando no mundo. Meu foco me trouxe um Patek. Lida boca pindo copo splash. Focado no cash, já disse no cap. Pode voltar de track, levando o cenário pra outro level. Sua suta trap, coloca meus verses. Eu giro essas pills, invisto no certo. Eu puxo o gatilho, cê beijo concreto. Minha gangue não brinca se o serviço é sério. Como é que cê fica com dinheiros por perto? Eu sei que te irrita, eu empilho esses legos. Eu sei que minha rima é o seu dialeto. Melhor do que ontem, eu tô melhor do que ontem. Brilho na chain, a grana vem, brilhando de monte. Melhor do que ontem, eu tô melhor do que ontem. Brilho na chain, a grana vem, brilhando de monte. Fica dormindo, depois deixa ela quando nós faz. Poucos amigos, só que eu vejo inveja demais. Meu pulso brilha, mas a mente brilha bem mais. Os que se foram, não tô sabendo a falta que faz. Volta demais, bola marrom. Eu jogo drink no chão. Lembro de todos os irmãos, foram em vão. Por um tempo tiveram tudo, mas não tiveram a visão. Grana na mão, quem não quer grana na mão? Se possível, um caminhão pra ver sair pra comprar um mundo. E não só pra limpar o chão. Pega a visão, meu mano, pega a visão. Sente o peso da missão. Enquanto a mente tiver no passado, sua realidade é uma simulação. Como se fosse o fim, eu abastei no fim. Sem medo de subir, eu já conheço o chão. O mundo é o sublime, sei o que é pra mim. Vários querem estar aqui, mas aonde eu tive não. Melhor do que ontem, eu tô melhor do que ontem. Brilho na chain, a grana vem, brilhando de monte. Melhor do que ontem, eu tô melhor do que ontem. Brilho na chain, a grana vem, brilhando de monte.